meus olhos se espalhar na plantação. Eu te asseguro, chore não, vi, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Nom, nom, nom, nom, nom.